98, bom dia. Muito bom dia, Gol 2065, decolado. Gol 2065, contato radar decolado, mantendo 360. 360, saída da autorizaria direto, Leda ou Monte, parceiro? Mantenha o perfil da saída, Gol 2065. Mantém. Agora prosseguindo para Salvador, até o Limanque. C5, bom dia, sua identificação, mantém nível de voo 360. Já 3663, chama agora 24 decimal 25, alternando 2000 decimal 55. Controlar 223, controle 198, boa viagem. 198, boa, bom dia. Controlador, bom dia, igualmente 30, passa 1500. Cuca pro 370, meu Deus. Black and Blue, irá conseguir 100. Eu sou o poste de comunicação. O poste de comunicação. Direto, Romeu Fox 7018. Momo 310, Rio 98, 11, quanto possível, Froti. Sem identificação, sobe até o 360. Reporte para a descida. 66, bom dia, identificação, mantém nível de voo 350. No 529, inicialmente mantém a rota da 3030, temos sequenciamento para Recife. 7, observe viatura no corte de gramas próximo à cabeceira. 160 graus, 109, informe solo controlado, hotel Lima Índia. Passa na Lima Índia. Oscar Uniforme, prossiga. Direcionar, reporte para ataque. Eu considero seu solo 31, frequência livre, hotel Lima Índia. Trip 5430, chame 125 decimal 45. Chame 124 decimal 55 agora, alterne 126 decimal 1. Azul 4158, chame 125 decimal 45 e alterne 126 decimal 85. 3545 Juliette, Tango Zulu, mantenha-se em condições visuais, 105, confirme estimado de pouso. 1524, copiado, Juliette Tango Zulu. Quando estiver a 1030 milhas de Salvador, alterne a frequência 1234.55, caso negativo 1.26.1. Tem reporte para ingresso na pessoa no 7. Correto, Juliette Tango Zulu. 1561, desça para o nível de voo 150, chegada Mari. Obrigado, ingresso compartilhado, pronto, cabeceira, Whisky Oscar Informe. O 648, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 1-0 graus, 1-12 nós, gol no 648. Copiou? Fica a transmissão, está muito baixa. Obrigado. Decolou os 36, controle em 1998, bom dia. 1098, bom dia, até logo. Salvador, bom dia, gol no 648, decolou passando 1800, sai da PUC. 648, contato radar, subou 370. 0370, 48. Oscar Uniforme, autorizada a decolagem. 160 graus, 1-12 nós, Whisky Oscar Uniforme. siga. Foi na proa de Paripe, descida autorizada até 2.500 pés. Ajuste no 020. Controle de Salvador, bom dia, Whisky Oscar, aí, uniforme. Whisky Oscar, uniforme, 1000 pés, corredor axé, reporte, farol da barra. Confirma aeronave. 3198, desça para o nível de voo 150. Chegada, Mari. Quatro 207, desça para 2.000 pés, ajuste no 020. Gol 1561, chame o controle Salvador, 119, decimal 8. É assim que você volta. Salvador, 1961, bom dia, informação papá, vai cruzar o 230 para o 35. 561, desça para 2.000 pés, chega da Mari, 1020. Para 2.000 pés, perdeu da Mari. Thank you. Salvador, Cripe, Salvador. Salvador, 5595 da Trip, autorizado alinhada com o Apto 60 graus, com 8 nós, pista 10 autorizado. Ok, espera, reporte descida. Trip 5240, Recife. Decolado aos 44, chame o controle 119, decimal 8. 19-8, chamará o trip 5595. De Conquista, 100 milhas para Conquista, o senhor reporta ao Centro Recife, serviço é convencional, aguarde contato radar. Salvador, o trip 5595, nada é. 595, contato radar, suba o 200 direto coral. 200 direto coral, trip 5595. Reconhecimento, Oceané 6200, mantém a rota. Isso eu acho que ele foi, confirma estimado de curso. Confirme. Zero, aguarde coordenação com o setor adjacente, mantenha a rota no Travesse de Salvador, senhor questiona novamente. Informe seu número Max de Cruzeiro. 6200, informe o Max de Oceané 6200, inicie redução para Mach.76 para sequenciamento, informa o tráfego 12 horas, 9 milhas, mantendo 370, segue para Salvador também, a um Boeing 738 vai seguir como número 1 na aproximação, o senhor segue como número 2. Voo 282, mantém o nível de voo 370, acione a identificação, Centro Recife. Trip 5200, prossiga. Sim, 5220, ciente, aguarde contato radar, suba para nível de voo 190, informe o QDR e a distância de conquista. Zero, QDR, ciente, submantenha 190, foi proa da posição Obdude, Obdude, trip 5220. A 3504, chame 125 decimal 45 e alterne 126 decimal 85. Oxiné 6311, chame 126 decimal 55 e alterne 124 decimal 25. Correção, 12655 e a secundária 124 decimal 25. Trip 4902, desça até o nível de voo 150. Chegada, Mari. 210-911-561. Tango Zulu, chame agora 124.55 e alterne 126.1. Passe para essas frequências agora. OTAN 3198, chame agora o controle Salvador na frequência 119.8. Chegada Mari, desce para 2.000 pés, ajuste 1.0 no nós. Mari, 2.019, está 3. Livre, reporte na Oscar para ingresso na Equipe Delta. O 1864, Recife. Voo no 864, desce inicialmente até o nível de voo 170. Isabel Elias, o 1407. Passarei estabilizado no 1407. Ciente, trip 5240, reporte no ideal de descida, contato radar no QDR 232. De conquista a 100 milhas. Salvador, bom dia, gol. Romeu 21, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, 150 graus, 10 mais gol no 621. Autorizado a alinhar e decolar. O Gol no 864, inicie redução de velocidade ao cruzar o nível de voo 300, empregue 250 nós. Gol 561, vai reportar estabilizado em LS3. De 1:50 com rumo nordeste, cruzando agora o 310 para o 150, tráfego é um eco 190. Torre 1-1895. Sempre 2-4-5, Salvador, boa tarde. Bom dia ainda. 4-2-0-7 estabilizado, tá uma milha de espera. Gente, continua a aproximação, reporte final de 3 milhas. Temos tráfego iniciando a decolagem da pista 17 no momento. Vento 160 graus, 1129, informarei pista livre, o azul 4207. Informará, azul 4207. Lima Tel Juliette, bom dia. Direcionar reporte para o táxi, o Lima Tel Juliette. Trip 5220, Recife para Cica. Voo no 621, decolado aos 55, chame controle em 1198, bom dia. Tenha 1190 e aguarde coordenação. Axé, em 1198, Mike Eco Delta. Camara controle 198, Delta, até a volta. Delta. 1195. Obrigado, 19-8, obrigado, Mondo Mereza. Autorizado, 1-1-0, confirmando azul 4207. Baixou e checou, azul 4207, autorizado, pouso 1-1-0. Chama, chama. Vai manter meu pé e virar para o Maracanã, mais rápido. P3, corrigindo. P3, corrigindo. 3198, 10 horas de direita, está com a maçã. 3198. Controle Salvador, bom dia, Gol no 621, cruza 2000, Nadael Leda. 621, contato radar, subou 360, direto Leda. 360, direto Leda, Gol no 621. Dado 9561. 561, torre 1-1-895. 1-1-8-9-5-5-6-1. No 561, bom dia. No 561, bom dia. Continue a aproximação no zero. Vento 150 com uma dúzia nove. Aguardando o livre pouso no 561. Azul 4207, solo 57, libera a direita, chame solo em 1-2-1-1. Libera a direita, chama do solo 2-1-1, 4207. Pista livre, o vento 1-60 graus, com uma dúzia nós, tem pouso autorizado na 1-0, gol no 5-1. Livre pouso na 1-0, no 5-1. Até o Juliette, autorizado o táxi, reporte na interseção para ingresso na cabeceira no 7 Lima, até o Juliette. Motel Juliette, táxi autorizado, reporte para ingresso na cabeceira no 7 de Motel Juliette. Ibis 4902, chame os controles Salvador, frequência 119.8. Passando 190 para o 160. Prejuízo 59, desça para 2 mil pés, chegada Bonfim no 019. 2 mil pés na chegada Bonfim no 019, pode ser liberado a próxima no 019. Mantenha a chegada. Manterá, certo? Quatro 402, desça para 2 mil pés, chegada a mar e ajuste no 019. Trip 5595, chame centro Recife, 1251. 1251, chamará o 5595. Obrigado, o Vitor Fox Fox, foi na proa da rotatória. Deverá dar passagem a um Airbus da TAM. A mil pés. Ano 40, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar da pista 10, 150 graus, uma dúzia nós, o Xenerme 140. Para o 360. Gol no 621, aciona identificação, sube e mantém o nível de voo 360. Identificou, vai subir para 360, gol no 621. Trip 5220, contato radar, mantém, sube e mantém o nível de voo 190. Mandem a proa de altitude, após altitude mare. 01 no controle em 1198, Lima até o Juliette. 198, obrigado, Lima até o Juliette. Voo no 864, chame 1199.8. Centro Recife, 937, já gol, 360. Gol no 92737, aciona identificação, mantém o nível de voo 360. 360, 937. 360 sem restrições, senhor. Autoriza a diretiva que é? Aguarde. Guardo. 864, desça para 4 mil, chegada a Mário no 019. No 019. 3198, tráfego mantendo mil pés, posição de 10 horas, 11 horas e 5 milhas. É, tá doido. Motel Juliette, qual radial ideal para GQ? 263, senhor. 140, decolou 02, controle em 1998, um bom dia. Controle 198, 140, obrigado, bom dia, senhor, bom trabalho a todos. Boa noite. Zero, por até 30 milhas de Salvador e após direto GQ. Ok, então, direito 280 até 30 milhas, após GQL, Matheus Gillette, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, o Xenera, 6140. 6140, contato radar, suba 250. Contato radar, sobe 250, 6140. Vitor Fox, Fox, controle. É, vou ir para final da 1-0. Eu tenho condições de voar direto externo? Estimativo. Mantenha 240. Reposta 27 milhas de conquista ou em contato bilateral com a rádio 130.3. Oitã 3198, final de 8 milhas, baixo travado, pista 10, bom dia. O senhor já está voando direto? Sente, foco teto de desvio. Autorizado. Curva à esquerda na proa 020. Proa 020, limite a radial 245 de Salvador. Em caso de falha, reassume navegação na proa de Abog. Fez plano de voo. Acionado 2000. Acione 0124, direto rotatória, forme ideal de descida. Número 62, desse mantém o nível de voo no 50. Frequência ali. Autorizado até 2.500 pés. No 3475 Brasília, no 2425, no 26 decimal 55. Vitor Fox, Fox Visual. Ativo, Fox Fox. Chame a torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Trip 4902, reduza para 2-0-0 mais. Agora. 3859 indicada. 240, 3, 8, gente, reduza para 200 nós. 200, 1864, reduza para 210 nós. 210 nós. E o Lima tá auxiliado? Prossiga. 70, aguarde a chegada. Mari. Pronto, aqui é assim que você vai ler, de lado. Autorizado. Obrigado. Azul 4101, vou direto a Aracaju. Liberando, chama 219, 3198. 1-2-1-1, ok? 1-2-1-1. 1-2-1-1, ok. Não. O nível de voo 170, reassuma navegação na proa de Triador. De Pabog. Afirmo, Pabog 170, ao cruzar o nível de voo 300, 300, reduza para 2509. Vitor Fox Fox, após o pouso 97, qual o seu pátio de destino? É Bata? Afirmo, Fox Fox. Gente. O senhor é 6255, confirme número MAC. Recife. Vetoração para sequenciamento, esquerda para o A0, 190. Esquerda 090, 1864. Limite radial 280 de Salvador. Voe direto ao mar. Gol 094, bom dia, mantenha o ponto de espera no 094. Bom dia, mantenha o ponto de espera. O Victor Fox Fox vai encurtar a base aqui para o 97. Vai abandonar então o procedimento da Nacional e pela direita para o 97, confirme? Afirmo, Fox. Ponte interceptando então a final da 97, o vento 160 graus, uma dúzia nós, Victor Fox Fox. Sempre Fox. Uno 094, autorizado a alinhar e decolar da Uno 0, vento 160 graus, com uma dúzia nós. Chame Recife na frequência 125.45, 126.85. 125.45, 126.85, 3.0.0. Gol 1162, confirme sua velocidade indicada. Trifix confirmando. O Victor Fox Fox interceptou o final no 7. Pista 17, 160 graus, 129, Victor Fox Fox. Pode manter 300 nós para sequenciamento. 300 nós para sequenciamento, tem condições? O Oceaner 6200 mantém, reduza agora para 250 nós. Gol no 282, voe direto, Romeu Fox 018. Sem problema, 15 segundos, tranquilo. Forte pronto. Vitor Fox Fox, Solos 1-2, autorizado backtrack, reporte livrando para o hangar da Bata. Vitor Fox Fox. Livre decolagem, 160 graus com 1-4 nós, gol no 094. 1864, autorizado interceptar essa torre se tiver condições. O 1162, aguarde. Recepcionando, go ahead. Six is cocaine dance, made it level 350. Bom dia, 1265. Voo 1285, aciona a identificação, mantém o nível de voo 360. Acionou a identificação. Uno 094, decolada Uno 3, chama agora o controle em Uno 198, um bom dia. 198, muito obrigado, senhor. Bom trabalho, até a próxima. Próximo, obrigado, boa noite. Tenha um bom dia, Fox Fox. Pronto, a 32 grave? Afirmativo. 32 grave. Patrulha, eu vou 1094, decolou o bombo. Cheque transporte. Some pra Bog. Zero 094, contato radar, voo 370. 370, voo não, 094. Vai baixar pra rápido, 4902. 4902, torre 1895. 1895. Com 373, desça para 2 mil pés, chegada bom, se ajusta no 019. 3191. Damari desce e mantém 4 mil pés, ajuste 1019. Não, mantém a proa de mar e tem o tráfego à sua esquerda. Controle 35220, bom dia, ideal de descida, transfere. 5220, subvetoração, curva esquerda, proa 070. Desce e mantém 5 mil pés. 070-5220, confere a proa, é isso? 070 a proa, desce para 5 mil pés. Para 5 mil, 220. Qual é o nosso número de voo, senhor?